Entre a direita, solo 1219, azul 9540. Autorizado táxi, reporte para ingresso 917, hotel Juliette Serra. Ainda mantém a saída federal 9972. Mantendo a saída. Alfa Kilo, parte 3, posição 4. Juliette Serra autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, o vento variável com 03 nós. Solo, TAN 9172, TAN no pátio 3, remota 2, pushback acionamento. Pátio 3, coordena com a equipe de solo após o ATR da Azul parquear no pátio 3, autorizado, chama táxi. Após o ATR da Azul parquear no pátio 3, está autorizado, chama táxi. TAN 9172. Para o Salvador, Azul 2704, chat da Golf. 2704, aguarda a cópia e o ajuste de altímetro 0908. Salvador Azul 9500, aguardando o sinalizador. Corre, bom dia, TAN 3507, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, o vento 190 graus, 04 nós. Alinhar e decolar da 10, TAN 3507. Número 2, aguarda para pushback acionamento 9973. Salvador, passarei 2223, parte 3 para pushback acionamento. Número 3 no setor, aguarda, passarei 2223. Guardando 2223. Só 1173, tanque, sinal de BB 151, autonomia de 3 horas, TAN Guarulhos. O TAN 9710 ou TAN 9172, chamou? 9710. Chamando POV? POV 151, autonomia de 3 horas, TAN Guarulhos. Livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1098, 9790 da TAN. Pátio Índia Alfa, 1895, obrigado. Solta o poder para ser 2223, está confirmando que está na remota 12. Motor do Salvador, muito bom dia, vamos para o Romeu Hotel, Juliette Serra. Romeu Hotel, Juliette Serra, mantenha seu visual no meu pé, direto em Manati, informe 20 minutos afastados da área de Salvador. Aprovou no 759. Já coordenei com a equipe de solo. Após a aeronave da TAN passar retaguarda, está autorizado para o consenso. Chame táxi. Após a aeronave da TAN, está autorizado. Eu vou no 759. Vou no 649, copia? Copia. Salvador, Porto Seguro, 360, pelo ISC 50. Decola pista 90, curva direita da EOLEDA BIDEV. Controle 120.8, transponda 5051, voo no 649. Gente, vai continuar autorizado por TU 360, Perisco 50, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Bidélia. Controle 1208, transponda 5051, voo no 649. Postão 4, chama pronto, voo no 649. Formaral, 649. Ah, boa. 3597, contato radar, suba para nível 360 via saída árvore. 360 via árvore, dando 3597. 11 Bom dia, 2, dando 9710. Se autorizar, tem condições de decolar imediatamente. 018, transponda 5047, o azul 2704. Autorizado, Recife 350, Pelapa Zulu 17, decola da 10 com curva esquerda, saída para Aracaju. O controle 1208, transponder 5047, azul 2704. Correto, pátio 3, chama pronto. Para pronto, azul 2704. Contato 3223 para o saque com 50 bode. Passarelo 2223, táxi autorizado via pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 11895, o ajuste de altímetro 9018, o passarelo 2223. Zona 9172, está pronto para o táxi, tem 123 a bordo. 3 horas de autonomia, alterna Campinas. 9172, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Autorizado até a saída do pátio 3, UTAN 9172. Segue a aeronave da Gol, puxando no portão 5, Gol UTAN 9172. Confira 9172. 172, seguirá a aeronave da Gol, puxando no portão 5. Tá, ciente, 9172. Autoriza Elefa da 3517, lhe dá uma forma 100. Autorizado Elefa da 3517. Elefa, obrigado. Tan 9710, visual com Boeing da Gol, final do 10. Visual, colega, Tan 9710. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceirão no 0, o Tan 9710. Pois ali mantém no 0, 9710. Táxi Loro 759, 187 a bordo, 3 horas e 50, Alzena Galeão. Confirmando pessoas a bordo? 187. Livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1018, 759, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 759, 1028, obrigado. Navio 172, livre táxi, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 08, boa viagem. Gente, pega o gol, pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, boa, ajuste 09. No 649, aguarda para pushback acionamento. 1972, táxi via Alfa, reporte, enche a Juliette. Alfa, abraço, Juliette. Federal 9970, autorizado para o chefe de acionamento, chame táxi, pátio 3. Do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Se mantendo, 2, 2, 2. Salvador, Porto Seguro, uma centena, 100 nível, via Golf 677. Decola pista 17, curva direita, saída coral, controle 120.8, transponder 5063, o Papatango Golf de Luas. Bate que se encontra o POB. Chama a torre 1895 para acionamento, táxi de decolagem, ajuste de altímetro na 018. Salvador, bom dia, Bono 759, ponto de espera da 1-0. Bono 759, bom dia, mantenha o ponto de espera da 1-0. Até. B710, decolado aos 38, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, excelente dia, obrigado, senhor. 9710, bom dia. 9710, contato radar, sua para nível 360, via saída árvore. Via saída árvore, autorizado a sessão 360, 9710. No portão 04, chame táxi. É, Paulo, vamos nem passar mais, vai aguardar um pouco para o posicionamento. Obrigado. Gente. Passarei do 2223, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 05 nós. Decolagem 2223. O 1759 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém cabeceira 10, o 1759. É 3597, chame Recife 2685, ao termo 2545. 2585, 3547, Hotel Juliette Serra, 20 milhas, correção, 21 milhas, afastado de Salvador, meu país. Confirme o seu chamado para pouso. Bom dia. Água elétrica, 23. Contato radar, sua via para nível 80, sai da água. 80, o passageiro 2237 sabe que não pode cumprir a saída? Está liberado nível, está liberado 3 mil pés? Confirmando, a passageiro 223, correção, 2223, não tem condições de cumprir a restrição superior, confio. Afirmativo. Está livre da restrição de nível inferior de 3 mil pés. Está livre da ascensão para nível de voo 1800. Ascensão 1802, beleza. Solo, Salvador, bom dia. Mike X-Ray Lima. Voo 1759, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem da 10 iniciando, gol no 75 nós. Salvador, 91 no 72.0 10, pronto, bom dia. 91 bom dia, após a rolagem do bang da Gol, alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem da aeronave da Gol, alinha e mantém pistão 10, 91 72. Solo Salvador, bom dia. Mike Xurrei Lima. Verde para todos. Solo Salvador, bom dia. Mike Xurrei Lima. Solo, frequência 121, decimal 9. Ok, graças. Eficiente, bom dia, mantenha o ponto de espera, Federal 9970. Bom dia, Federal 9970. Elina, que está aqui na remota do Pátio 1, posição 13. Solicito autorização para rebocar a nave para Ponte 9, Pátio 1. Dado, chame no término do rebote. Ok, graças. Bom voo. Controle 208, obrigado, tenha bom dia. Controle, gol no 759. Autonomia de 3 horas e 30, alterna Fortaleza. Ok, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, teu ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895. O ajuste de altímetro no 098, o azul 27 era o 098, ponte espera torre 1895, Índia Alfa, o azul 3704. Ano 9172, livre decolagem da 10, vento 170 graus, 05 nós. Livre decolagem da 3, 9, 9970, após a rolagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha, sim, após a rolagem da TAM, 9970. Guardando minha passagem. TAN-91172, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAN-91172. TAN-91172, contato radar, sua para nível 360, sair da árvore elétrica. Fazer 360 na Arbor Elefant. Quando possível, voar na proa de Arbor ou Elefant. Inicialmente já mantém a saída, no, o TAN-91172. A manter. Será 9970, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-80 graus, 05 nós. Salvador, aqui bom dia, Azul 2704. Azul 2704, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha e mantém no fundo zero Azul 2704. Bom, quando tem autorização para convite? Guarda cópias, ajuste de altímetro no zero no. Ele 18, aguardando cópia, seria Lepa? Ah, boa Lepa. Bora. Eu nomei 49, autorizado pushback, acionamento, chame taxi. Autorizado, chame taxi, 9970, decolado 50, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Controle, muito bom dia, esperar 9970. Geral 9970, contato radar da via para nível 340, saída MOMO. 340 na MOMO, geral 9970. Na proximidade do posto de gasolina. Azul 4981 na escuta do controle. Azul 2704, livre decolagem do, da pista 1-0, o vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem 1-0, Azul 2704. Solo Salvador, Michael de Ferreira, sinalizado em reboque, graças, bom trabalho. Tente. Uno 75 nós, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 95. 251-3395, bom dia, 759. Bom dia. Paulo Sax, segundo 649, POB 145, autonomia 0252, alterna Salvador. Desculpa, alterna Aracaju. Voo no 649, livre de táxi, Índia Alfa, teu ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, o ajuste de altímetro 1096. Cai dentro, descendo to 4000 feet, 1810, 18, prompt arrival. Roger, prompt arrival, 10, 4000 feet, Azul, 491. Performing 4000 feet. Pode estar no feito. Correto, pararem agora. Bom dia, controle, azul 2704-1400. Azul 2704, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. PUCA 350, azul 2704. Salvador clearance azul 27, 83 with information, both, request flight level 160 to Vitória da Conquista. 2783, stand by copy, QNH 106. Okay, stand by for, ready for copy, 2783. 49, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus. 089. Líder vai colar no 649. Tá 9172, chame Recife 1288 até 260. Oi, confirma a primeira frequência, senhora? Paia 128.8, secundária 1260. 282, cliente, 288-260, brado 9172. Matéria 2223, chame Recife, eu cruzar o nível 150 em 1288 até 260. Recife, apagão 50, 1288, 260, viu? Federal 9970, chame Recife, frequência 2685, alterna 1245. 685, 12545, boa. Voo no 649, decolador 55, controle agora 120.8, tem um bom voo. Ótimo final de semana, obrigado, até logo. SV autorizado, ele é, 49. Controle, bom dia, 649, decolando, escuta. Gol na 649, contato radar, sua via para nível 360, saída da EL. Via 360 da EL, obrigado. Salvador, Gol 9062, já possui nossa autorização. Afirmo, Salvador, Confins, 360, via o Presolo 21, decola pista 90, curva direita, sai da Armó, transição Alefa, controle 120.8, transponder 5074, Gol 9062. Autorizado 360 para Confins, a Presolo 21, decola da 10. Curva direita, Armó, Elefa, 208 é o controle, 5074 é o transponder, ou 9062. Correto, portão 1, chama pronto. Reportarão, desculpa. Azul 2783, Azul 2783, ready to copy? Ready to copy, Azul 2783. Salvador to Conquista, flight level 180, by flight route. Airborne 10, turn right. Arbor, departure, Alpha transition. Salvador 120.8. This call code is 5550. This call kit 5550, Azul 2783. Okay, we had a request for a level 160 if available. Okay, stand by. I will coordinate with the Recife Center, Azul 2783, to flight level 160. Okay, stand by to 783. Bota 1, pushback, entrando. 9062, autorizado, chame tanque. Livre, bota 0062. Thunder 22, acima de identificação. Desça via para 4000 pés, Senegal na 098, chega da bomba. Identificou para 4000 no 098, via, chegada ponto e condo. Bom dia, 1095. Prossiga. Sente quando possível autorização para a BH com fim? Gente, não chegou no meu sistema, aguarda somente o plano chegar, o ajuste de altimetro 1011. Provável saída será a Elefa? Qual é o destino? Com fim, BH. Provável é a Arbor Elefa. Obrigado. Azul 4981, contact tower 118.95. 118.95, Azul 4981. 3304, acione identificação via chega da Golf, isso para 4000 PSNH 1908. 4000 PSNH 1908. Ainda negativo. Guarde. Uno 649, chame Recife, frequência 1251, alterno 3395. 251, 3395, bom dia, obrigado. Barra do Hotel Juliette, Serra, prossiga. I have you in sight, clear to land, runway 10, the wind is 190 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, azul, 1981. 03. Chancellor, transponde 0223 e chame novamente o controle Salvador a 20 milhas do VE. O 2199 acima a identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Livre táxi à direita, Índia Alfa, da ponto espera no ponto espera 11895, ajuste de altímetro 908. 18, inicia táxi 1895, ponto espera. Bom dia, 9062. Condor 22 é autorizado descida para 2 mil pés sem restrições de altitude. Ajuste 10019. Para 2000 10019, autoriza voar Duna? Autorizado Duna, Condor 22. Obrigado, direto Duna. 3304, ajuste Salvador 10019. Pode confirmar, 3304. Ativo, então 3304, ajuste em Salvador 10019. 10019, 3304, obrigado. Salvador Ground, azul 4981, runway vacation on Fox. Azul 4981, taxi by Alpha, report before taxi duty. X-Ray Alpha, report before Judas, so find out anyway. Azul Azul 2783, ready for taxi with 5-2, souls on board, 3 hours and 50 minutes, endurance and alternate, Montes Claros. Taxi approved via main entrance, taxi India and Alpha to Hyundai Point. On Hyundai Point, contact the tower 11895, KNAD1019. Azul 2783. Approved via apron 1, India Alpha on... Voo 2199, inicie redução para 220 nós, é o número 4 para aproximação. Redigindo 220, 2199, 9062, decolado ao 08, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Taxi Juliet, 4981. Maintain position before Taxi Juliet. Maintain position for 360, sai da. E aí, Taxi, agora vou era F3060 subindo. Vou 0199. Ajuste altímetro 10019. O Vitor Romeu. 0019, pode chamar aqui, conta 4. Acionamento por ponto de risco. Mantenha a proa de Duna, aguarde o vetor para interceptar o localizador. Mantém proa de Duna, aguardando o vetor, escondo. Sem 3304, desça para 2000 pés, sem negar na 019. Autorizado Duna, seu 3304. Obrigado, Duna, Tower, Azul 27, 83, holding short, 1310, ready. Azul 2783, cleared for lineup and take off runway 10, the wind is 170 degrees, 05 knots. Line up and take off, Azul 2783. Romeu, hotel Juliette Serra, maquinha visual no 1510, reporte para o farol de Itapuã ou para a descida. Gente, autorizado 510, ajuste Salvador no 019. Salvador 227-96, parte 3, centro do hotel. Chame a torre, 118, decimal 95. Torre 18895, graças. Salvador, bom dia, Condor 22, na final da 10, baixado travado. Condor 22, bom dia, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Guardando pista livre, Condor. Air 63-12, desça até 3.000 pés, CNH, 1019. 3.000, 1019, deixa minha 3.012. O 2199, desça para nível de voo 050. 050, 2199. Golf 677, decola pista 10, curva à esquerda. Sai da Conde, controle 120-8, transponder 5102, o azul 2796. 270 para João Pessoa, via Golf 677, decola no 0, curva à esquerda na Conde. 208 ao controle, 5102, transponder, contagio azul 2796. Pátio 3, chame pronto para pushback, assinamento azul 2796. Chama lá. To read a contact from the bar 3, climb via up with the bus to flight level 180. Okay, via Arbor, we'll climb to 160. Can you confirm the clearance of the to crossing flight level 110 before 15 miles from Sierra Victor Delta. Here's direct 180, no restriction. Okay, no restriction, but 160. Tan 3304 para interceptar o ILS, curve à esquerda para o A135, informa quanto estabilizado. Azul 2783, do you request 160? Yes, and we were cleared to fly like 160. Cleared, 160. Okay, thank you. Air 6312, autorizado 2000 pés e ILS XY0, informa o quanto estabilizado. 2000 pés, autorizado, reportar estabilizado, hoje 6312. 3304, complete aproximação, chame a torre 1895. Obrigado, legal. Salvador, Sierra November, Charlie XA, uma centena, 1900, conforme rótulo plano de voo, decola pista 97, curva à direita, saída da EL, lida após direto, controle 120.8, transponder 5060, o papapapa Vitor Romeu Oscar. Decola da 17, uma centena, decola da 17, curva à direita da EL, lida. Pátio 5, quantos a bordo, Vitor Romeu Oscar? Pátio 4 com 5 a bordo. 5 a bordo? 5. Chame a torre, 1.8.95, ajuste altímetro 90, 19, o papapapa Vitor Romeu Oscar. Vitor Romeu Oscar, chama a torre, 7.8.95. Então 3304, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso 10, 3304. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, visual com Airbus da trama final da pista 10. Positivo, tá visual com o avião na final 10. Está presente, autorizado, prosseguir pro a norte, cruzamento à retaguarda do Airbus da trama. Reporte liberando a final da pista 10, agiliza a manobra, o hotel Juliette Serra. Ok, reportada, liberando a 10, a retaguarda do avião, Torre Salvador, papapapá, Vitor Romeu Oscar. Papapapá, Vitor Romeu Oscar. Bom dia, livre acionar, chame pronto para o táxi. Pronto para o táxi, senhor, com 5 a bordo, pelo menos 4 horas. Gente, aguarde para iniciar o táxi. Devido à aeronave aproximando para a pista 17. Estou confirmando, a aeronave vai ingressar no pátio 4. Hotel Juliette Serra, cruzando o perfil da 190, já base para a final 197, mas já travado. Gente, avistado, autorizado, pouso pairado, cabeceira 197, o vento 1970 graus, 07 nós, Hotel Juliette Serra. Ok, pairado na cabeceira 197, Serra. Condor 22, autorizado cruzamento, após o hotel até o pátio militar. Livre cruzamento de hotel, pátio militar, Condor 22. Dan 3304, Solos 17, direita 121, decimal 9. Direita 219, Dan 3304, boa. Conquista, 2783, thank you. Dan 3304, livrou. Fica 3304, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3304. Ocean Air 6312, informa o tráfego à esquerda do eixo da 10, helicóptero realizando pouso pairado, cabeceira 17, pista auxiliar, não interfere com seu pouso, o vento 180 graus, 07 nós, livre pouso na 10, Ocean Air 6312. Boa tarde. Ativo, livre pouso na pista 10, Ocean Air 6312. Até Juliette Serra, solo 19, livre táxi via Oscar até o Pátio 4. Papapá, Vitor Romeu Oscar, escuta. Após o ingresso do helicóptero Sikorsky no Pátio 4, autorizado o táxi via Oscar, reposta no ponto de espera da 17. Estabilizado, voo 2199. 2199, chame torre 198, decimal 95. 2950, daqui a pouco. Torre, Salvador, é o voo 2199. Voo 2199, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado. Aguarda autorização de pouso, pista 10. Aguardando autorização, 2199. Ocean Air 6312, solo 20, libera à direita, solo 121, decimal 9. 219, Ocean Air 6312. Papá Vitor Romeo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Salvador, eu vou 1095, autorização, confirme. 1095, prepare a arma, leva aguardando o copo. Gente, está aguardando, vou 1095, está aguardando para a início do espelho. Poxa, né, 6312, pode ser. Oxana 6312, táxi via táxi Alfa, chame antes da táxi da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6312. 190 graus, 099, voo 2199. Livre pouso, 095, pronto, qualquer. Pronto, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, via Bergulo 21, conforme rota, nível 360, decolagem na pista 10, curva direita após, saída Arbor Elefa, transponder 5107, controle Salvador 120, decimal 8. Tá, autorizado 360 para alguns fins. Inicialmente da Vila 2 Zona, apontado pelo balanço de voo, decola 190, curva direita, Arbor Elefa. 5107 transponder, 208 é o controle, tá no 05, pronto, vamos ver. 095. Rotejamento correto, aguarde posicionamento. Guarda. Papapá, Lima, Lima, Fox, informação Índia, confirma Pátio PLB. Então modifique para após a decolagem da 17, curva direita, 1.000 pés restrito no corredor Axé, corredor visual Axé, aguardando liberação do controle para ascender até o 1.25. Ele vai decolar com a direita, com a direita. A rota prossegue conforme apresentado no plano de voo. O vento 1.80 graus com 8 nós, livre decolagem da 17. Papapá, Lima, Lima, Fox, cotejamento correto, chame a torre 1.895 para acionamento e decolagem, ajuste altímetro no 019. Salvador, bom dia, vou 2199. O 2199, táxi via Alfa, chame a da Juliette. Alfa, mexe mais da Juliette, vou 2199. Salvador, 2790, pronto, táxi, 4 horas de autonomia, Alfa, Marcelo, PLB57. O 2796 da passagem Airbus da Avianca, ingressando para o gate 3, após prossegue táxi até a ponta espera da pista no 0, pátio 3, pátio 1 Índia, ponta espera torre 1.18, decimal 5, ajuste altímetro no 019. Ok, tá visual com o avião calibrando, após o mesmo vai via pátio Índia, ponta espera chama 1895 azul, 2796. O Xanamia 3 no 2, Juliette Portão 3. Juliette por 3, o Xanamia 3 no 2 graus. 7. Pascal, contato Rana na decolagem, posição 2 para 1 no 2, 5. Confirma para o ideal para o destino? É só um minuto, só. O ideal para o destino seria 220. Vai manter posição, vou 2090. Estou subindo para 125, repórter atingindo. Passará atingindo, eu estou no meu lado. O 2199 após passagem do ATR, ingresso Juliette, portão 612. Após a terra, Juliette, meia dúzia, voo 2195. Opção, eu vou com 095. 2 minutos para o posto, vou no 095. Pode acionar na posição enquanto aguarda? Afirmo. Obrigado. O carro Recife, 128, decimal 8, azul do 7883. Informação Índia, aguarde, cópia. 1095, portão 5, autorizado por estacionamento, chame táxi. Autorizado por chamar para estacionamento.